minha mãe. Ela que me levou à sua igreja, numa caravana. De tanto ela insistir, eu acabei indo para não dizer não para ela. Aí eu acabei sabendo do teu programa. Comecei a fazer a novena e dando a água todo dia para ele. Olha, graças a Deus e o seu programa, o meu filho não tem mais asma. Obrigado a Deus, obrigado ao seu programa, às suas novenas, aos seus puxões de orelha. Amém. Deus abençoe, querida. A obra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia! O texto é Marcos 2:1-12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes em palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco, desceram a maca que o paralítico estava deitado, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar. Jesus logo percebeu o que pensavam e disse-lhes: por que pensais essas coisas em vosso coração? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu vos digo: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou à vista de todos e saiu carregando a sua maca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra a sensibilidade de Jesus, uma sensibilidade preferencial aos sofredores. O texto nos mostra que quanto maior o sofrimento humano, maior a capacidade de Jesus em comover-se. E nestas horas, a misericórdia de Jesus fala mais alto. Se acha que é por acaso que nós rezamos o terço da misericórdia? Se acha que é por falta do que fazer que todos os dias nós rezamos o terço da misericórdia? Deus sabe os dias em que se torna difícil, mas imprescindível rezar. Jesus toca neste homem, perdoa-lhes os pecados. Jesus move-se de compaixão. Jesus tem compaixão. E é exatamente por isso que as pessoas reagem. Não aceitam: Senhor, nós não queremos, como aqueles homens, ficar censurando a ação de Deus em nossos corações. Mas para que isso não aconteça, desfaça nossa incredulidade. Afasta de nós aquilo que nos impede de reconhecer a ação de Jesus como manifestação do amor do Pai. Que nós não sejamos incrédulos, mas tenhamos a paz e a fé. A chave para a felicidade está na fé. A chave para a felicidade está na oração. Qual é o segredo? É a fé. Que abre as portas do teu coração. Jesus viu a fé que tinha. Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração. Não falar se ele quer te ouvir, por que se esconder se ele está aqui, por que não aceitar se ele quer te dar, por que insistir em resistir, pois ele tem tanto pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Senhor, abençoai-nos. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Os teus pecados estão perdoados. Abençoa-nos, Senhor. E é isso que pedimos, Jesus, que nos console, que nos abençoe e nos dê a salvação. Jesus, abençoai a água e todos aqueles que estão com o seu rádio ligado. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam e que a nossa fé aumente como a chave da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.